Intercept final and report. Moito 97, desça para 3.000 pés. 3.800. Táxi via Alfa, reportando o táxi aí, Juliette, por gentileza. Viva direita, Alfa, reportando a Juliette, igual no 607. T07, por gentileza, chama o solo 1219. Solo 1219, pode ir. Solo Salvador, gol 1607. Ligou? 1607, táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette, por gentileza. Alfa, reportando Juliette, 607. No 5, tem pouso autorizado 1 no 0, vento 290 graus, 29, ajuste 1 no 0, 1 no 5. Tem pouso 1 no 0, 1 no 0, 1 no 5, ajuste, vou na testa, 1 no 5. Informação em curso agora é a Índia, pronto, cópia Recife, o 330. Partiu, pronto, cópia. 3890, Salvador Recife, autorizado nível 330, via Upper Whisky 58. Decolado 1-0, primeira curva à esquerda, sentido saída Puca, transição Caju, 5130, o transponder e o controle em 120, décima 8, TAN 3890. Sente autorizado conforme Recife, 330, via Upper Whisky 58, decolado 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, o transponder 5130, controle 120, décima 8, é o TAN 3890. Correto, meia dúzia, o portão é porte pronto. Porta pronto, 3890. Ingresso Juliette 09, o portão Gol 607. Ingresso para o 09607. América 980. 2 ILS, reporte estabilizado. Reporte está estabilizado, descendo 2.807. Táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Juliette, Gol 1795. Alfa, reporte antes da Juliette, 1795. South, runway 10. 90, good morning, I think it's 1015, check your landing gear. 1015. Conforme your landing gear is down? It's getting there. Okay. Gol 1897, segue tráfego 7 milhas, band 752 na final. Mantendo 140 de grau. 7897. American 980, gear is down. 80, 290 degrees, 2 north, 21015, clear to land, runway 10. Good to land, 10, American 980, and say the winds again, please. 280 degrees, 2 north, 02. Thank you. Gol no 715. Gol no 715, Juliette 02, o portão. Juliette 02, no 715. Salvador, bom dia, web 5808. Web 5808, a intenção é Brasília no 360? Afirmo. Formação em curso agora é Índia, pronto cópia? Pronto cópia. 5808 da web, autorizado Brasília, nível de voo autorizado 360, a rota Zulu 17. Decola da 10, primeira curva à direita, prefiro sair da Arbó, Elefa, após Elefa. Intercepta a rota up Zulu 17. 5125 no transponder, o controle 120 decimal 8. 5808 da web. Brasília autorizado, 360. Up Zulu 17, decolada 10 curva direita, arbor Elefa. 5125, 1208, web 5808. Cotejamento correto, pátio 3 e a posição? Pátio 3, posição não sei te precisar ainda, mas te informo já. Não, só confirmando, já se encontra no pátio 3, não é isso? Confirmo. Alba Step, reporte quando pronto. 7-08. Nada de zero, onde é grau, 10-5-8, qual grau, já explica. Onde é grau, 10-5-8. Salvador ground, American 980, we're on Alpha, going to gate 11. 897, pouso autorizado, 90, vamos para o Alpha. Favorite 4, Alpha, Juliet to 11 for American 980. 897-01, na direita 21, decimal 9. Direita 219. Paulo, bom dia, 897, bom dia, taxi via Alfa, reportando seu taxi e Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette, bom, 897. Chegada Mari, desse Mateu 050. Oitavo, autorizado. Bom dia, 3, 7. Para o Ciro? Senhor, por gentileza, uma informação. A saída prevista para Brasília, qual seria, por favor? Brasília? Firmo. Era da El, para a Copa Chame Sol 1219. É a da El, obrigado. Bono 897, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, bom, 897. Paulo, bom dia, tá 3171, para pushback e acionamento, tá no 05. 3171, no... só um instantinho para iniciar no 05, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol. Tá livre, reporta táxi. Vai coordenar após a passagem do Gol, táxi. Thank you. Macaco 9832, livre descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizada final no 0. 2000 no 0 no 5, autorizada final no 0. Bom dia, 03153, com a informação, hotel. 03153, acione identificação. Chegada Bonfe, desça para 4000 pés, 0095, ajuste. Identificou 4000, Bonfe, 3153. Salvador, Web 5808, no Pátio 3, puxa estacionamento. Pátio 3, autorizado na porta táxi, Web 3171, está com 2116 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, utilizando o bom fim. 3171, no taxi via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, no 8 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 5, um bom voo. Táxi, Pátio Índia Alfa, ponto de espera 18.6, ajustado, na 3171, bom dia. Web 5808 para o táxi, tem a rota 125, 3 horas e 50, alternando com fins. Objeto 5808, táxi via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. 1015, obrigado, está autorizado pelo pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera Torre 18,6, Web 5808. Coordenação Galeão, 360. Para cópia, chame só 1209. Tava chamando, ninguém atendeu lá. Por favor, 1209. Quase, prossiga. Como recebe o sol? Alto e claro, muito bom dia. Com a informação Índia, coordenação Galeão. Boa noite, 04, informação em curso a Índia, Galeão 360, nível autorizado. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5133 no transponto. Ok, estamos autorizados, nível 360. Para o Galeão, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, Alfa Zulu no 0, Smart, e após é o controle 20, decimal 8, 5133, ou transponder, gol no 804. Correto, portão 10, chama pronto para o inspecionamento, gol no 804. Gente, 804. Autorizado no ILS, a 84, 9832. Apta 9832, complete final, chame torre em 1 no 8 decimal 6. 18,6, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, apta cargo 9832, aproximação final 10, baixar travado. Abissacarro 9832, muito bom dia, autorizado pouso, pistão no 0, vento 310 graus, 03 nós. Autorizado pouso 9832. Salvador, bom dia, tá 3171, tá no ponto de espera da 10, pronto, visual para a nave na final. Tá 3171, ciente, após o pouso do Ávila ali, mantém cabeceira 10. Após o pouso ali, mantém na 10, 3171. na escuta. Solo, muito bom dia, Azul 4069, informação Índia. Azul 4069, bom dia, informação em curso Índia, Campinas 360, copia? Copia, paciente da Índia. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêzulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5136 no transponder. Positivo, 360 autorizado para Campinas, decola da pista 10 com curva direita no perfil da AEL. Após Leda e Bridge para interceptar o Pêzulu no meio, após conforme o plano. 120.8, corrigindo, é o controle e aciona 5136, o azul 4069. Reto, portão 8, chama pronto para o espectacionamento, azul 4069. Chamará 4069. Fala, Salvador, é o TAM. 3890, pronto para o puxacionamento, portão 6. Solo Salvador, bom dia. Apta cargo 9832, livro a pista. São 3890 no meia dúzia autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 3890. Apta 9832, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, gente do Nestor Sonavete.